22233, zero decolagem, pistão 0, vento 160 graus, 039. Zero decolagem, pistão 223. Pode 2783, 3H, Macê, pista major. Ali na tenda, 73. Frequência 2,5 decimal 85, alternativa 2545, 2755. 5, sobrecoração para o 75 trato, curva direita, proa 235, telecom limite louco e louco. 8235, vetor, limite lote, voo, 975. Copiado de Matheus Luz, autorizado táxi, pode chantar que foi para 092, subsumo velocidade 2, 309. Passa 1400 em subida. Aí o 434, contato na Dada, colega, subiu o Mateus 350, saiu da PUCA. Subiu o Mateus 350, no perfil da PUCA, azul 4234. Confirmando o nível que solicita o 200 ou 220? 220. Sente, verdade. Super 2 motores, com o 17, chama estabilidade. Gato para 2000, autorizado ILS, de boa, 975. Gato 223, submantém 140, direto para o Conquista. Direto Conquista, sub 140, 2216. solicitado para cancelar a descida. Até o meu Romeo Índia, realiza o instrumento cancelado aos 3.6, cruzado base pela direita, pistola 7, porte e ação final. Cruzado base pela direita, para a ação no 7, RBR, corrigir. Correct, sir. I report when you will be able to start the manual right hand to approach. Roger, turning right, 710, Roger. 092, are you establishing all clients for us? So 1092. Affirm, it's fabulous. Complete your approach, contact now Solar Town frequency 118, this is small 95. 118, this is small 95, Rafael Colima, 3-0, cruzado da colagem pista 35, vento 160 graus, 04 nós. Direita, chame o solo 121, décimo 9. Pode liberar a próxima direita com 219, igual 7. Mantenha a reta até 2.000 pés, chame o controle no 20 do sinal 8 agora, olhar aí. 208, vou pro baixo. Controle, bom dia, tô passando ali, mas que eu não vi. Se não quer ir, vou contar pro radar da colagem, subiu mantendo 3.000 pés, o último transformador no 07, possível conforme autorizado. Tudo bem. Ok, vamos manter a prova da colagem até 2.000 pés, o Lima que eu não vi. Good morning, Chile 192, establish your LS Explorer, approach Chile 102. Chile 192, good morning, clear Chile 102, wind 160 degrees, 02 knots. Clear Chile 192, chama agora o Fábio Recife, as frequências 1260-1288, tirou o celular da Serra agora 4-5-2, subiu o celular, 1-0 para a informação de voo alerta. Gente, eu passei ali o 2-2-2-3, chama agora 2-6-0, monitorando a informação, e alerta, ligado, vamos lá na rua. Tower, we're calling you, 1919, 11, holding from runway 12. faixa posterior dessa via para os autores, última tensão da dura no 017. Livre final, ele é 78, terceira 10, chama estabilizado. Capona 07, repórteria estabilizada com o 473. Estimativa, última travada 1018. 1018, Juliette está dando 1016. 600, vamos verificar. Cruzada, ameaça, me trama 7, vai chamar grande após quando decolagem. Alice 1911, Alcone Eric 4 contact for auto departure, 120 this morning, 7 as 5. 120, Argentina 1911. Tower departure, good morning, Argentina 1911, man. Crossing 1700 feet up to flight level 360. Continue 1911 with the 10-10 for departure, climb 10-5 level 360, performance number 1 departure. Continue climbing via block 1 departure to flight level 360, continue 1911. Bom dia, a gente já tinha 1008, continua a aproximação. Informe tráfico do Colombo Pista Auxiliar, Cicoste, 76, prosseguindo para o setor sul. Agora a gente já está no Paraposo. Relativo chove aí, Alexão? Relativo, agora iniciando a chuva, da cabeceira 28 para a cabeceira 10, que o primeiro piso ainda é seco. Tá, provisório aqui. O que você acha que azul passando então na desce direto agora para 3 botões e livre na resposta. Finalmente, tranquilo, desce direto para 2 metros, última tramadera na 8, livre ali a 70, desceu a 1, chama estabilizado, 4, 9 botões. Acho que eu tenho os verticais, o fator de direto, a permanência do lado azul passando então. Fica mais que aqui, tá? Possível visual, o número de pé, direto Martim, como ele vai ser pé, Salvador. Autorizado pela direta, sim. Direto Martim, como ele vai ser pé, Salvador, hoje como é que é? Ok, autorizado direto, vai reportar na CTR, hoje como é que é? Pelo pedido, quando possível, chamado de pouso. Valeu, bateu? sai tipo do fogo ao 1140 ali da Torre Belém. Copiada. Position, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Carrera Intersection, flight direct to Delta Oscar Kilo Lima Uniform Position, Argentina 1911. Quatro, 49, oito, tráfego está autorizado com o Centro Zero, vento 150 graus, 089. That's correct, the next time, pay attention to the chart departure. Aqui, tempo de caixa livre, chame no retorno, agora tu me escreve repouso na plataforma. Sou 981, follow 1100, libera direito, chame o salto na turma, 2019. Direito, 2019, eu 5 milhas noroeste de Salvador. Isso, radar encerrado, mantém a subida a um nível de 1.00. Será a informação de voo alerta, chame monitore Recife em 260, antena 128, decimal 8. 2, a sanitificação desse mantânio de voo 050 chega a dar média 1. A ponta chuva na final da 1-0, a operação permanece visual. sendo notificação, isso mantendo o Rio 060, chegada do Médio 1. Descer para 2010, última atenção do avião 08, e o final de 808, descer 10, chama estabilizado. Descer para 2010, confirmando o título 07, vai ser bem modulado. 18. Sem investigação, isso aqui mantém o 040, chega até aqui. 4204, desce para 3003, o time de Salvador 1098. 3008, o passando está 3x4. Isso para 2010, o time aqui permanece 1098, ele vai finalizar com 18, terceiro 1-0, chama estabilizado no localizador. 3000, está autorizado o ILS, que está para a gente lá no localizador, está para a gente lá. Está avistado a 60, cara. Xenia 312, tráfego avistado, autorizado posto, 1-0, 21-30, grau 089. Normal,